Quando eu te conheci, a vida me ensinou que custa caro ser feliz e o preço é a dor. Saber que te perdi não foi o mal pior, pior foi descobrir que outra igual não há. Mas é melhor querer e depois perder que nunca ter amado. Esteja onde estiver, eu terei você sempre ao meu lado. Mas é melhor querer e depois perder que nunca ter amado. Esteja onde estiver, eu terei você sempre ao meu lado. Sei que vai voltar. O que será de mim se com o teu adeus se vão todos os sonhos meus e as minhas ilusões? Se eu errei demais por te amar assim, condene-me a viver com esse amor em mim. Mas é melhor